calado, calado. O carisma, a disciplina e o profissionalismo que conquistou você. Isso, Palmeiras, legal, tudo certo. Beleza, bacana demais, a gente vai começando hoje. O nosso povão vir curtir com a gente. A nossa domingueira dança marcante, por sinal, daqui a pouquinho. Tem o DJ Milk pra comandar a parada, garoto. E a gente já vai detonando. DJ Magno. E aí, Palmeira legal? Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar. DJ Magno. DJ Magno calado. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz que esquece. A gente vai começando pra você hoje. Mas a Balneário Pop Star. Não é de papel que é a domingueira top, nasce marcante, de Milk. A minha mente. Magno calado já detonando geral. Tentando buscar a sair. Bora, Palminha, garoto. Da minha vida, que tá te levando. Que tá tirando você do coração. Igual querer viver sem respirar. Só ele e o Juninho do comércio, hein? Agora chama de um. Palminha legal só pros íntimos, né? De vai de mão. Quem tá tirado sendo corpo. Nosso parceiro Gelson, cobra d'água. Meu irmão tá aqui com a gente. Virar. Abraço com muito carinho pra você. Agora chama. Tamo junto, garoto. Sempre, sempre. Sempre. Tá aqui com a gente. Aqui. Tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Gente, vai detonando, daqui a pouquinho tem Milk pra você curtir. Amor bandido, roubou meu coração. Solta som! Só quero te amar, vamos fumar. É marcante, Balneário Pop Star. E daqui, do amor bandido que você me ofereceu. Hoje eu estou pensando em você. Você me conquistou, não posso negar. Pra onde eu for, vou te levar comigo. Obrigado, meu parceiro Jefferson, também tá ali com a gente. Com muito carinho pra você, tá só de boa. Apaixonei. Ele tá na manha, dá valor de marcando. Amor bandido. E aí, garoto? Eu acho que me apaixonei. Amor. Tá na manha, tá de boa. Amor bandido. Eu acho que me apaixonei. Amor bandido, amor bandido. Eu acho que me apaixonei. Amor bandido, amor bandido. Vamos, detonando, detonando, vai. Tá no 14, meu DJ! A gente vai detonando o Balneário Pop Star e só vendo turbinar! São as horas, os minutos, não consigo te esquecer. O frio me faz lembrar de quando vinhas me aquecer. Um sonho era tão lindo ter você em cima de mim. Assim porque... Se é o oficial, sempre no apoio. Esse é o brother da galera. Barbearia Oficial de Mãe do Rio. Você dizia que era só paixão. É só pra curtir depois, né, meu guia? Depois de televisão. Vai, meu guia, tu vai dar, garoto, meu irmão. É marcante começando pra você. Charles, viu? Lá do Cabeção, ele dá valor. Se pudesse, eu voltava ao passado e faria tarde. Nego Charles! Voltava aquele dia e eu te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu e esse sentimento que a gente viveu. E aí, bebê, a portaria é liberada? É, me dizer adeus. Tá liberado? É, não. Me diz agora por que não voltou. Você é um hoje bom, Neary Popstar, viu? Tá tudo certo? Cerveja em garrafa pra você se deliciar com a gente nessa domingueira das marcantes. Daqui a pouquinho tem mil que pra detonar geral também. Enquanto isso, calado vai chegando, já vai detonando. Suas lágrimas não é amor. Eu quero ver. Só dois contos, não é isso? Da Frutos Sensual. Só dois contos hoje, R$2 na portaria hoje. Já já tem mil que pra detonar. Essa menina só pensa de liberar. Aqui. Ela quer ser a namorada do DJ. Essa menina só pensa em liberar o play. Ela quer ser a namorada do DJ. A noite inteira na frente do comando, gritando, dançando e se descabelando. Menina de aparelhagem, tá doida pra se divertir. Vai pra de trás da mesa, espera o DJ sair. DJ Magno Calado. Eu quero ser a namorada do DJ. Eu quero ser a namorada do DJ. Eu quero ser a namorada. Olha o parceiro Dieguinho, alô Dieguinho. Eu quero ser a namorada do DJ. A noite inteira na frente do comando, dançando, gritando e se descabelando. Tá doida pra se divertir. Vai pra de trás da mesa, espera o DJ sair. Eu quero ser a namorada do DJ. Eu quero ser a namorada do DJ. Eu quero ser a namorada do DJ. Essa menina só pensa em liberar o play. Ela quer ser a namorada do DJ. Essa menina só pensa em liberar o play. Ela quer ser a namorada do DJ. Essa menina só pensa em liberar o play. Ela quer ser a namorada do DJ. Gente, vai chegando, vai tocando. Marcante pra você chegar pra curtir assim, assim, assim. Vai, garoto. Aqui. E aí, garoto? Léo e David, é banda. A batida perfeita. É show. Marcante DJ Milg. Mal a gente ficou, já quero fazer amor. Um papo doce de mel, quer me levar pro motel. Mal a gente ficou, já quero fazer amor. Um papo doce de mel, quer me levar pro motel. Cinema, pra gente se conhecer e o tempo dizer se esse amor vale a pena. Mas você tá deixando o desejo falar mais alto que o coração. Barbearia Oficial de Mãe do Rio. Barbearia da Perfeição. Apressadinho, eu corro mesmo. Apressadinho, eu falo alto. Olha nosso amigo Gelson, tá aqui com a gente. Gelson Cobra d'Água, meu irmão, tô aqui com a gente. Um abraço pra você com muito carinho. Ele é o lado do Milk. Tá de boa com a gente, obrigado, garoto. Beijo na boca, é bom demais. Aproveita o beijo, teu beijo quero mais. E agora? Na festa que eu te encontrei, você tava ligado. Domingueiro da Silva Arcanjo. Tá passando o Gengo, tá aqui com a gente. E agora eu vou... Um abraço pra você, meu irmão. Eu canto um, dois, três e faço S sem parar. Com o Betinho e Josimar, DJ Alisson vai agitar. Faço S sem parar. Com o Betinho e Josimar. E aí, garoto? Pra curtir no setor dele, Milk. Nego Charles. Ela já sabe o que é o amor. E agora? Lá pode rolar. Mas ela só sabe dizer e me ama e adora. Eu me apaixonei outra vez. Mas ela é uma menina só, uma menina de um pouco mais de 16. Eu me apaixonei outra vez. Mas ela é uma menina só, uma menina de um pouco mais de 16. Manda aí, NCD, sucesso! Estúdio Bíblia. Ela já sabe o que é amor. E se precisa eu ensinar. Ela só sabe dizer e me